Janta Base. Oh, valeu, Sérgio. Tem que sair, né? Valeu. Janta Base, bienvenue. Check this bass line. Janta Base, check this bass line. It's from a guy here called Marco Oliveira. Marco Oliveira. We call him Marquinho. Marquinho Oliveira. He's the creator of this bass line. This is like Mona Lisa, you know? This is a piece of art, you know? International art. Tiki tuki tum dum tu du du du du du du du du tiki tuki tum dum tu du du du du du du du du tiki tuki tum dum tu du du du du du du tiki tuki tum dum tu du du du du du du du tiki tuki tum dum tu du du du du du du tiki tuki tum dum. É chato, man. This is hard, very hard, but I'm sure you can do that. It's very hard. Sometimes I can do in guitar. Look that. Sometimes, not always. Look. Eu transo a mente, o corpo, o espírito. Hey. Peaches from UK. É. Ah, saiu. Valeu. Tchau. É porque eu ia ver ele tirando o baixo também, cara. Eu ia mandar ele tirar o baixo. Hey, Peaches. Peaches. É, Janta Bassi is listening to this bass line. I mean, this bass line is a piece of art. Look. Alguém torce a trilha agora. É hora, é hora de ir embora. Agora é hora, é hora de ir. A trilha agora. É hora, é hora de ir. Agora, sol baixo.